que está o que passou. E volte outra vez aos braços meus, como antes. Amor da minha vida, amor da minha vida, estou esperando, não tenho rancor. Eu não te esqueço, amor. Te farei feliz e te amarei pela vida inteira. Amor da minha vida, amor da minha vida, estou esperando com todo amor. O meu corpo espera ansioso pelo teu calor. O meu mundo sem o teu sorriso não tem mais valor. Eu te prometo, querido, te farei feliz e te amarei pela vida inteira.